Conta-se que certa vez um homem se aproximou de Deus e pediu para que ele lhe esclarecesse sobre uma coisa da criação, que segundo seu ponto de vista não tinha nenhuma utilidade, nenhum sentido. Deus o atendeu e perguntou qual era a falha que ele havia notado na criação. Senhor Deus, disse o interessado, sua criação é muito bonita, muito funcional, cada coisa tem sua razão de ser. Mas, embora me esforce para compreender sua finalidade, tem uma coisa que me parece não servir para nada. E que coisa é essa que não serve para nada? Perguntou Deus. É o horizonte, respondeu o homem. Afinal, para que serve o horizonte? Se eu caminho um passo na direção do horizonte, ele se afasta um passo de mim. Se caminho 10 passos, ele se afasta outros 10 passos. Se caminho quilômetros na direção do horizonte, ele se afasta os mesmos quilômetros de mim. Isso não faz sentido. O horizonte não serve para nada. Deus olhou para seu ingênuo filho, sorriu e disse: mas é justamente para isso que serve o horizonte, para fazê-lo caminhar. Tantas vezes nós nos acomodamos em nossos estreitos limites que nos esquecemos de andar alguns passos na direção do horizonte, que nos convida incessantemente a caminhar. Quando nos esforçamos para ultrapassar nossos próprios limites, novas oportunidades surgem para que avancemos na direção do infinito que Deus nos reserva como meta de perfeição. Assim, se você está paralisado pela falta de perspectivas que o incentivem a ir adiante em busca do autoaperfeiçoamento, olhe para frente e ouça o chamamento do horizonte. Contemple as estrelas e deseje alcançá-las. Isso não é um sonho impossível. Você é filho de Deus, portanto, herdeiro do universo, herdeiro das estrelas, dos mundos que gravitam nos espaços infinitos, convidando-nos a seguir em frente, vencendo os obstáculos naturais que se apresentam na caminhada evolutiva. Mas para conseguir esse intento, é preciso esforço e perseverança. É preciso vontade de romper com as amarras que ao longo dos séculos nos mantém presos aos baixos planos da experiência carnal. E lembre-se sempre de que cada passo que você der na direção do horizonte, este mais se afastará para que você continue caminhando. E quando você conseguir alcançar o horizonte, é porque terá alcançado a linha máxima da perfeição que a escola chamada Terra pode lhe oferecer. E nesse instante, novos horizontes se abrirão, desafiando sempre e sempre aqueles que têm coragem de avançar, de seguir na direção da luz, da perfeição a que o Mestre de Nazaré nos convidou dizendo: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Lance seu olhar para o infinito, e mesmo que as nuvens ou as lágrimas não lhe permitam ver as estrelas, diga como quem tem certeza: sou herdeiro das estrelas, eu sou filho do Senhor, cultivo sonhos de beleza na grandeza do amor. Com as estrelas eu sempre sonho, e nelas vejo brilhar a viva esperança de um dia junto a elas poder estar. Ver coisas tão sublimes da pátria espiritual, morada verdadeira do espírito imortal. Não importa o quanto espere, eu sei que não vou perdê-las, pois sou filho do Senhor e herdeiro das estrelas.